Zinguerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zinguerelhos. Olá, hoje para começar este Zingarelho vamos começar por desmentir o Zingarelho anterior, onde se anunciavam dois concertos de Pedro e Diana em Lisboa. Na verdade, o de Bartô, por causa das medidas restritivas de acesso a bares, acabou por ser cancelado. Mantém-se por isso apenas o concerto na Casa da Achada. Inserido na rubrica No Chão da Achada, este concerto serve para angariação de fundos para a Casa da Achada Centro Mário Dionísio, que viu os seus apoios institucionais serem bastante reduzidos e que agora, perante uma Câmara cujo presidente pertence ao partido de Rui Rio, sim, esse mesmo Rui Rio que quando era presidente da Câmara do Porto dizia que quando pensava em cultura olhava logo para a máquina de calcular, a Casa da Achada, perante uma Câmara cujo presidente pertence ao partido de Rui Rio, dizia, vê-se perante o espectro de novos cortes nos financiamentos. Enfim, o que interessa para aqui, pelo menos para hoje, é o anúncio deste concerto de Pedro e Diana na Casa da Achada. Será no dia 8, amanhã, para quem ouve isto às terças, às 17 horas. E vamos aqui ficar com um cheirinho do que talvez nos espere por lá. Pedro e Diana com Tão Longe Guerra. No parque infantil aqui à frente, cai uma bomba indecente. Que sorte, nem um puto escorregava. O Aloysio estava em obras há 3 anos. Estilhaços chegam aqui à janela. Amanhã comenta duas mentiras belas. Realismo, exterminar a compaixão. É preciso realismo, exterminar a compaixão. É preciso realismo, exterminar a compaixão. É preciso realismo, exterminar a compaixão. Para acertar, manda-se mais um avião. Na sexta-feira, 10 de dezembro, a partir das 20, ainda em Lisboa, continua o Aterro, a residência mensal da Associação Terapêutica do Ruído, no espaço de Esterro, que teve início em janeiro de 2020. Nesta que já é a 23ª sessão, Tola McDonagh, pianista, teclista, compositor, improvisador, escritor e ativista em constante trânsito entre os Estados Unidos e a Europa, estará não só a apresentar Tola Electric, 13 Billion Years to Tomorrow, a vertente mais experimental das suas aventuras em piano elétrico, mas também a acompanhar as leituras do poeta e declamador português Vasco Macedo. E para terminar a noite, um show da melhor DJ e da melhor rádio do eixo Lisboa com Tomil Carvalhido. Dionísio. É na sexta-feira, dia 10 de dezembro, a partir das 20, no Desterro, que fica na calçada do Desterro, número 7, em Lisboa. Vamos ouvir Solomon McDonagh. No Porto, no dia 11 de dezembro, que é o próximo sábado, entre as 15 e as 18, há uma maratona de apresentações de livros dos maratonistas da escrita e de outras coisas, Regina Guimarães e Sagnel. A coisa decorrerá na recentemente aberta Livraria Exclamação, que é também quem edita os três livros que serão apresentados. Os livros serão Caderno das Duas Irmãs, de Regina Guimarães, apresentado por Maria Lourdes Sampaio, Double, de Sagnel, apresentado por Jorge Leandro Rosa, e Pedal de Foldologia, também do Sagnel, apresentado este por Pedro Eiras. A Livraria Exclamação fica na rua Aníbal Cunha, número 263, no Porto, e a Regina e o Sagnel, como se disse, vão lá estar no dia 11 de dezembro, a partir das 15. No dia 11 de dezembro ainda, que se mantém sendo o próximo sábado, no Centro de Cultura Libertária de Almada, o CCL, haverá a apresentação do livro Contra o Leviatã, Contra a Sua História, de Freddie Perlman. Uma das obras-primas de Freddie Perlman, Contra o Leviatã, Contra a Sua História, foi publicada originalmente em 1983, em Detroit. Neste ensaio, cuja investigação durou meia década e levou o autor a visitar locais arqueológicos em três continentes, Perlman procede a uma revisitação crítica da história da humanidade, desde as origens suméricas da civilização ocidental até aos nossos dias, pondo em causa os fundamentos canónicos baseados na narrativa estatal. O Leviatã representa o Estado no seu sentido mais profundo e amplo, não só a instituição administrativa de uma sociedade, mas também a construção da própria sociedade, a sua maquinaria, a sua espiritualidade morta, o seu militarismo, as suas relações alienadas e patriarcais, o seu desprezo pela natureza e as suas tecnologias de poder. A apresentação do livro contará com a presença do seu tradutor, Pedro Moraes. É no CCL, no dia 11, o próximo sábado, às 18. Depois, às 20, há jantar vegano. O CCL fica na rua Cândido dos Reis, número 121, primeiro direito, em Cacilhas. Vamos ouvir Louie Ling and the Bombs com Chomsky Changed My Life. This program presents Noam Chomsky speaking on government in the future. Here is Noam Chomsky. Está no prelo o segundo volume de Passageiro Clandestino, o diário inédito de Mário Dionísio. Este volume foi escrito entre 1959 e 1967 e, tal como o primeiro volume, vem acompanhado de um grosso volume de notas, obra da inefável Eduarda Dionísio. O lançamento será no próximo sábado, dia 11 de dezembro, às 15h30, na Casa da Achada. O volume será apresentado por Adelino Gomes, António Pedro Pita, Catherine Dumas, Clara Boléu, João Rodrigues, João Becerra e Luís Eduardo Santos, e haverá leituras por Inês Nogueira e Helena Bragança Gil. Seguir-se-á uma conversa com a participação destes e de outros convidados. Seguidamente, ainda na Casa da Achada Centro Mário Dionísio, é lançada a agenda para 2022 É Preciso Criar os Dias, com palavreado à volta da sua ideia e construção e uma ajuda do Coro da Achada com músicas e do grupo de teatro comunitário com algumas leituras. Isto, ainda, no sábado, dia 11 de dezembro. E no domingo, no dia 12, às 15h30, na mesma Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, haverá mais uma sessão do Ouvido de Tísico, onde desta vez se vai estar a escutar na íntegra a recém-editada Zé Mário Pirata, compilação da Rádio Paralelo, que reúne versões de José Mário Branco, feitas por diversas bandas e músicos, e onde, além da presença de alguns dos intervenientes desta compilação, estará também disponível a sua edição em formato físico. A Casa da Achada fica na Rua da Achada, número 11, em Lisboa, e este Ouvido Tísico é então no domingo, dia 12 de dezembro, a partir das 15h30, com emissão simultânea aqui na Rádio Paralelo. Que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Águas do pensamento Estivemos a ouvir a versão do Coro da Achada para o Zé Mário Pirata e de novo Louie Ling and the Bombs com No One's Illegal. A primeira vinha no seguimento lógico do anúncio da apresentação integral desta compilação na Casa da Achada e a segunda aparece porque por estes dias se acumulam situações desumanas nas fronteiras e mesmo no interior da União Europeia. Gente sem abrigo em Bruxelas, morte, tortura e pushbacks ilegais na Polónia, Letónia e Lituânia, abusos policiais na Croácia. Sem falar na Grécia, desta vez. Tudo coisas inomináveis que talvez por isso mereçam pouca atenção nos meios de comunicação empresariais. Mas estes casos até têm tido alguma luz lançada sobre eles, ainda que de forma maniqueísta, com base no binómio legalidade-ilegalidade, um jogo de espelhos onde raras vezes cabem preocupações com a vida humana e onde não entra nunca a percepção da dignidade do outro. Mas há pior, porque é ainda mais gritantemente hipócrita e ainda mais disfarçado pelo silêncio mediático. Neste momento, há milhares de pessoas que estão desde o início de outubro à porta da representação da Agência das Nações Unidas para os Refugiados em Trípoli, na Líbia, a Acnur. Exigem que, depois de detidas, espancadas, torturadas, algumas feridas nas fugas dos centros de detenção, sejam colocadas num país seguro. Coisa que a Líbia, como bem sabem as Nações Unidas, não é. Não exigem entrar na Europa sequer. Exigem não ficar às mãos das autoridades líbias. A União Europeia, que é quem tem acordos com a Líbia para que retenha todos os migrantes que conseguir interceptar no seu caminho para a Europa, finge que não se passa nada. As Nações Unidas, ou melhor, a sua agência, cuja preocupação essencial são exatamente os refugiados, para não passar a vergonha de os ter à sua porta e os condenar à chuva, à intempérie e às garras das milícias líbias, mudou as suas instalações. A música dos Louis Ling and the Bombs que antecedeu este meu blá blá blá serviu de guia para o introduzir. Para sair daqui e acabar o programa de hoje, eis a música que isto merece. Garotos Podres. Fim do zingarelho de hoje. Tomem a 15ª dose de vacina, que, como sabem, está especialmente direcionada para a variante Zeta Plus, e aguentem o melhor que puderem os sintomas de regresso à normalidade futura. Beijos. Zingarelhos. Que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.